Nascemos pra fugir do inevitável. Pra nós não é complicado, é missão impossível. Nos forma o dia ruim no clima favorável. O meu maior medo é ser previsível. Não entende como eu faço, deixo preocupado. Se não acompanham, deixo desnutrido. Minha mãe falava para eu ter cuidado. Mas tudo que eu me envolvo é profissão perigo. Isso é uma corrida de ratos. E eu que tô vendendo queijo. Rap já partiu meu coração em mil pedaços. E ela curou com um beijo. Bem da atração que eu ainda não tenho escrevo. Meu flow foi que bancou a minha lista de desejos. Morei na mente deles, sem ordem de despejo. Meu coração dispara toda vez que eu te vejo. Aham, aham. Hoje é só mais um show e ela sabe que eu volto porque. Aham, aham. Não importa onde esteja, ela sabe que eu volto porque. Aham, aham. Hoje é só mais um show e ela sabe que eu volto porque. Tô voltando mais rápido que eu posso. Tô viciado, só ela faz como eu gosto. Eu sei, ele faz o que eu gosto. E ele sabe, eu sei. Vamos fazendo gostoso, a rainha e o rei. Tô tratando bem, cuidado e sangrando também. Tô trocando os curativos pra ficar tudo bem. Posso não estar em casa, tô voltando também. Às vezes estrada separada, sempre junto não mantém. Jogando limpo no esgoto, o inimigo é escroto. Casamento é blindado, se tentar tu cai bem. Respira fundo e vem, onde estiver tô te esperando, meu bem. Tô fazendo os corre alto, turbulência pra caralho. Esse é o nosso voo e o bilhete tá pago. De paraquedas duplo, será um belo salto. Sempre caindo de pé e eu te chamo de gato. Aham, aham, hoje é só mais um show e ela sabe que eu volto porque. Aham, aham, não importa onde esteja, ela sabe que eu volto porque. Aham, aham. Hoje é só mais um show e ela sabe que eu volto porque. Tô voltando mais rápido que eu posso. Tô viciado, só ela faz como eu gosto. Vou para um canto do mundo onde eu posso esquecer. Só um pouco de novo eu vou. Barba negra, seu calhorda. Novamente, amo. E quem diria que pirata ama, na cama chama. É o veneno da lata de Copacabana. De Peruíbe a Ubatuba fica uma semana. Pensei que eu tava no Caribe, ilha jamaicana. Olhei pro lado, tava ela, cabelo ondulado. Pente que te penteia, meu pelo tá arrepiado. Tô há dois dias varado, veneno adocicado. Tamo vivão, tamo vivendo, pagando os pecados que eu já devia ter pagado. Do lado dela não existe corpo colonizado. Meu verso improvisado, meu quarto foi rezado. Pela mandinga dela e o corpo dela ali pelado. Independente do passado, é o presente quando ela tá do meu lado. Acabou que o mundo gira e eu me sinto abençoado. Acabou que aqui morreu virando um pássaro encantado. Vou para um canto do mundo onde eu possa esquecer.